7 favorito coisa na mão dela. Qual é a autoridade desse processo? É o 060 graus, 097. Salvador, 230, bom dia. Bola 230, bom dia, na aproximação, bom dia, na autoridade do presidente, bom dia, bom dia, bom 2171, solo ao 15, a direita de liberação à direita, o solo 2171. 开德十八公里。 Papa Papa Alpha Sun Ice, contact with Tower 1186, Mile 95. 070, se você for contato radar, a 627 milhas, Zona Oeste do VR Salvador, reporte no hotel de descida, no encontro, para que você possa chegar na ponta. controles, 363, autoriza Vasco. Vasco, Vasco, guarda. Salvador, bom dia, Papatão 90, até o Fox Trot, está lotado. Papatão 90, até o Fox Trot, já estou com o Papatão, segundo o 0, 7, 0. Confirme destino? A intenção é tentar o local, sobrevão na região de Alagoinha. Sobrevão em Alagoinha, se mantém o nível 0, 7, 0, o Vitor até o Fox Trot. Já está esperando até o Fox Trot. Novembro, etapa tarde, aqui controle de Salvador, sem identificação, definitivamente o nível 080, ajuste 0014, Foi na proa de Alagoas e Alagoas que intercepta a chegada perto. Era 4.10, ajuste Salvador no 014. E caso de falha de comunicações, ele quer pedir a chegada e completa a patrulha no 89. Pessoal, suas condições visuais Uno 1510, ajuste 10 no Pátio Salvador. Proposta do trabalho de Paris, Rio de Janeiro. Quatro Rufino, forma decorada, 848, Pátio Salvador, 1308, colher. 1308, você é Rufino, forma. Afirmo, 5x5, alfa, papá, alfa, possível. Desça para 3 mil pés, ajuste 0 mil pés. Controle de Salvador, Papa Tango, Oscar Golf Uniforme, decolando 1-0, saída coral 1-0. Oscar Golf Uniforme, contato radar, 1-0-0, direto coral. 1-0-0, direto coral, chegou o fio de fome. Ótimo, Farol, esteja em sua mente com você. Ah, mas 2-0-9 de aproximação, já deve ser passado por um fraco. A Fata está 90, com a Fata está 10 para o 0, com o fio. Este é o controle de Salvador, essa é a identificação. Desça para o número 060, ajuste no 014, chegada com o médio 1. descer para o número 6, já que ele está... Estou olhando o meu telefone. Estou olhando o meu telefone. Zero, zero graus, não sei qual. Você pôs autorizado, Serra, você acha? Passou na ponta da Serra. Vai para o Zero. Estou na guarda de Ponte Pera. Então, meu contrato agora é uma liga do SUS, né? Para pôr de Nova Zero. Ao alinhar, Controle 208, obrigado, comprovado. Salvador, Zé Neto, 311, bom dia. É 311, contato Canadá, subiu 380 direto dele. Direto Lima, subindo por 380, da 311. Decolagem autorizada, sistema 7, 100 graus, 15 nós, na Lua das Cruz. Decolado, Lula Luz, vou direto para a Itacuã e na Vespa do Domingo, chamei o controle da Ibera desse mal. Então vou. Última ação foi Lula Luz, desse mal nosso. Lula 71, decolado, Lula Luz, controle 120 desse mal 8, boa viagem. 1208, vou no 171, bom dia. Os usuários universais, a gente tem Salvador 0 no 4, direto até a Sul.